Poeira criativa. Poeira criativa é exercitar a criatividade. Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe levam ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Não tenha ódio no verão. Você vai acabar comendo brasa no tição, assando o rabo no fogão. Isso arrebenta uma nação. Não tenha ódio no verão. Você vai acabar comendo brasa no tição, assando rabo no fogão. Isso arrebenta uma nação. O ódio pega como planta que se rega, mas no peito que navega a pessoa fica cega. Cabeça oca, sai de pau no bate-boca, rasga a roupa, grita e berra como louca. Não tenha ódio no verão. Você vai acabar comendo brasa no tição, assando o rabo no fogão. Isso arrebenta uma nação. Não tenha ódio no verão. Você vai acabar comendo brasa no tição, assando o rabo no fogão. Isso arrebenta uma nação. Como planta que se rega, mas no peito que navega a pessoa fica cega. Cabeça oca, sai de pau no bate-boca, rasga a roupa, grita e berra como louca. A todo mundo que deseja uma boa noite. Será que tá saindo mesmo, Gus? Ou será? Tá bem baixinho. Ou será? Né? Será que eu tá saindo mesmo? Estão me boicotando aqui. Pronto, agora eu tô falando alto. Então, mais um Poeira Criativa no ar. A gente já tá na versão 34, número 34, chá. 34 Poeira Criativa. Eu não sei nem. Já sei nem, não saberia nem mais. Já acho que eu já perdi a conta. É assim, o 28º desse ano. Vice? Eu gosto dos números, eu gosto muito dos números, nasci um 8 do 8, né? Então a matemática me acompanha, os números me acompanham e eu gosto disso. Nossa, então hoje a gente, um Poeira Criativa, novamente com uma pessoa de casa, né? É, com uma pessoa aqui e, mesmo, né? De casa aqui que vai estar com a gente. Duas pessoas de casa, né? Não é só verdade. Uma, né? A gente tem duas. E aí, Guiz, esse final de semana? Final de semana movido, né? Final de semana de cinema, sábado, ocupado, com água, molhado também um pouco. A gente foi assistir Aquarius na ocupação do Cine Olinda, aí, e foi massa. Eu já tinha assistido o filme, mas queria assistir de novo porque era outro contexto de assistir, né? Com pessoas que estavam aí, algumas por filme e muitas outras pela mesma a reivindicação mesmo, né? De estar um espaço ocupado. Aí... Sim, eu cheguei por lá, né, como eu estava dizendo, mas foi tanta gente que teve presente que eu não consegui entrar. Era mais de 400 pessoas. Cederam mais de 400 tickets, ingressos, para manter uma capacidade, né? Porque também não se tinha ideia de quantas pessoas podiam entrar. E mais as pessoas da ocupação, assim que era muita gente. Era no meio, mais ou menos, do filme, uma parte punk do filme. Pá, a gente se liga que já estava entrando água por algum canto, estava enxugando a água e o filme parou, assim. Água foi? Água, estava com água. Tipo, alguém, alguma coisa que deixou o banheiro tampado. Oxe, temos uma ligação aberta, fala aí, Tito. Pronto, é isso, então vamos se ligando aí, essa ocupação do Cine Olinda, né, que segue. Então, e foi massa no sentido de que deu uma galera, assim, né, você vê... Toda essa população frequentando um cinema que, em tese, estava fechado, né? Por não... Em tese, sem condições de funcionar. Mas está aberto no sentido de que as pessoas estão, né, projetando e fazendo filme, né? É. E também tem domingo. O que eu fiz domingo? Tu fez o que o sábado? Não terminei de ouvir, porque recebi uma ligação de tua mãe. Era minha mãe, né? Era tua mãe, sim. Queria falar contigo, mas eu falei que estava no programa. Que doideira, velho. Não, então, também fui tentar ir, né, no Cine Olinda, mas não consegui. Tava lotado. Aí eu comi uma coxinha por Olinda mesmo, dei um tempo. Foi bom que eu encontrei muita gente do lado de fora também, né? E domingo eu fui pro Cine Olinda de novo e consegui ir dessa vez. Que foi uma exibição sobre a questão do cinema indígena. Né, do... Vídeo nas aldeias. Isso, vídeo nas aldeias, que foi massa, assim. Que é pra o futuro aqui no Poeira Criativa, acho que vai rolar, né, essa conversa. Mas no domingo eu não fui para o Cine Olinda, eu fui para o Centro Cultural Bongar, na comunidade da Xambá, que tinha uma feirinha, assim, de produtores sobre arte afro, assim. E foi massa, assim. Embora não tinha muita gente... O espaço é bem legal, um espaço bem grande, do lado do terminal Xambá, e rolou oficina de dança de maracatu, muito engraçado, assim, é muito bonito, né, mas muito engraçado ver alguns caras, né, difícil de se mexer, como se eu estivesse lá, sim. Seria essa imagem, né, um cara meio duranga, e rolou maracatômico, que é um maracatu novo, jovem, acho que tem um ano de vida, fazendo essa oficina. E no final, que eu já não estava, mas me falaram que rolou um coco miudinho das criancinhas do Centro Cultural. Assim, que foi massa. Bem massa. Lá em Xambá, né? É, na Xambá, é. Show de bola. Então... Vamos para a conversa com nossos convidados? Vamos sim. Troca de ideias no Poeira Criativa. É isso aí, bicho. O microfone tá contigo. É hora de você se apresentar. Lembrando sempre de falar perto e com o microfone. Mais uma vez, primeiramente, fora Temer. É isso, né? Aí. Então, boa noite aí a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, trocar essa ideia hoje, entendeu? Me chamo Erickson, aqui no meu colo, pequeno Raul, né? Tá me acompanhando aqui. E vamos aí, vamos trocar essa ideia, vamos expandir pensamentos, né? E... É isso, né? Então, Erickson tá aqui, a gente vai ter hoje conversar sobre várias coisas, né? Foto, vídeo, oficina, futebol, torcida, né? Acho que a conversa vai ser ampla. Mas aí eu acho que uma primeira pergunta mais geral, assim, só pra gente ir se situando. Que é uma pergunta que eu acho legal de fazer, assim, é, Erickson, qual seria, tipo, qual é a arte do seu dia a dia, assim? Cara, o que eu posso considerar hoje a minha arte do dia a dia tá aqui no meu colo, é meu filho, velho. Essa é a minha arte do dia a dia, tá ligado? É acordar todo dia ao lado dessa figurinha aqui, entendeu? Tentar passar o melhor pra ele, né? Tentar ensiná-lo, educá-lo, entendeu? E hoje não é fácil, entendeu? Com tudo que a gente vive, entendeu? Com tudo que a gente vê. Então é bem complicado isso, a questão de educação, entendeu? E a minha arte vai ser essa, entendeu? E é uma arte que não vai ficar pronta agora, né? Que ela só tá iniciando. É uma arte para o futuro, né? Mas para o futuro tem que ser feita dia a dia. Quer falar aí? Fala aí. Fala seu nome aí. Não quer falar não, né? É, mas tipo, conta um pouco de tua pessoa, assim. É, a gente se conhece aqui da Escola Engenho, né? Tá fazendo junto uma oficina, um curso sobre videoarte. E aí foi a vontade de convidar Erinho, com carinho. É, porque ele tem uma pegada com fotografia, né? Então, conta um pouco de tua chegada no mundo da fotografia, como foi que tu foi se inserindo nesse mundo da fotografia. Aí, com um pequeno Raul, é homenagem a Raul, ao grande Raul. Ah, o grande Raul. É, que... Sou muito, muito fã de Raul Seixas, né? E eu sempre tinha isso comigo, não? Quando eu tiver um filho, ele vai se chamar Raul. Se for um menino, ele vai se chamar Raul. E aí, em 2013, eu fui contemplado, né? Com o Raul. E no lance com foto, né? Eu gosto muito de fotografia, acho que desde a época de escola, mas nunca fui numa pegada assim profissional com foto, né? Foi esse ano foi que eu vim ver o lance mais profissional com foto. Passei um tempo, né, em torcida organizada, fazia fotos e vídeo da torcida. Mas uma coisa assim, ainda bem na linha amadora mesmo da coisa, né? E profissionalmente agora eu tô começando agora, trabalhos profissionais, né? Fazendo os velhos casamentos, festa de criança e o que for aparecendo, né? Raul, tu quer falar aqui? Tu quer falar nesse? Não? A ver, fala então aí. Tira a vergonha e fala aí um. Agora, sim. É, para mim, agora eu, né? Massa, então. Mas como, assim, tu primeiro tinha um vínculo com a torcida, né? E depois foi com a fotografia. Foi uma necessidade da torcida que você começasse a fazer fotografias, ou tu já vinha fazendo e começou a ser publicada? Como foi essa pegada, assim? Pronto, né? Como torcedor apaixonado pelo meu Esporte Clube Recife, né? Pronto, falou? Falou. Tá bom. Então, como apaixonado, né, pelo Esporte Clube Recife, indo a campo, né, eu achava massa o trabalho de torcida organizada dentro do campo ali, então aquilo ali ajudando o time, e aí eu fui me chegando, né, fui com a torcida jovem do esporte, né, fui fazendo parte primeiramente com material, e aí foi acontecendo que quando a gente ia fazer alguma coisa, tipo uma caminhada para um jogo fora, né, ou uma caravana, por gostar de fotografia, eu ia registrando isso e depois ia jogando no site. Então, foi nessa questão, né? Eu ia fazendo as fotos, ia jogando no site da torcida, e aí, em festas também da torcida, a gente... Um dos diretores, né? Ele era o vice-presidente, Marcelo, mais conhecido Chiquinho. Aí ele pediu mesmo, não, pô, faz aí a foto das festas, me manda depois aí. E aí foi acontecendo, né? Com passado pouco tempo, né, quando eu me vi, já tava ali a pessoa que fazia essas fotos, que fazia esse registro, né, de imagem e de vídeo da torcida, tanto em caravanas, como em festas da torcida, em ação social também que a torcida tinha. E aí foi acontecendo, né? Quando eu já estava engajado com isso aí. E depois veio outras atividades dentro da própria torcida. Ô Erickson, geralmente, quando... Eu não entendo muito de fotografia, assim, não é uma coisa que eu tenho um domínio. Mas eu sei que é uma coisa muito do olhar, né? Você tem uma realidade ali e cada fotógrafo ou fotógrafa vai ter um olhar sobre aquela realidade que vai ser único, assim. Aí, qual era o olhar quando tu tava fotografando junto à torcida jovem? O que é que tu gostava, assim, de... Qual era o elemento particular, assim, que tu mais gostava, o enfoque, enfim, não sei, assim... Pronto, legal essa pergunta, bem interessante. Porque é o seguinte, né? Fotógrafo, né? Eu acho que o fotógrafo, quando ele captura ali uma imagem, né? Ele viu alguma coisa que às vezes as pessoas não veem. E a captura dessa imagem é para dar o prazer que as pessoas vejam o que ele viu. Entendeu? Então, com a torcida, tinha os dois lances, né? Tinha a fotografia que era feita mesmo para divulgação da torcida. Então, vamos... Estreia de um bandeirão. Aí subiu um bandeirão novo. Então, aí eu procurava me posicionar no melhor local dentro do estádio para pegar a imagem desse bandeirão, né? Então, era voltado para isso, a imagem do novo bandeirão. Tanto ele subindo e descendo na arquibancada. E na pegada de fotógrafo mesmo, do que eu gosto de fotografar, eu gosto muito de pegar coisas naturais, não gosto muito de pose pra foto, né? Eu gosto muito de pegar coisas espontâneas, né? Então, eu procurava botar esse trabalho também dentro da torcida, né? Então, seja mesmo que fosse numa festa, a bateria tá tocando ali no palco, então... Não ter aquele ângulo quadrado, assim, tradicional de vou fazer uma foto de frente, vai pegar todo mundo, não. Ter uma visão, realmente mostrar a minha visão, né? Então tinha muito disso, né? De querer o que eu tava vendo ali, eu queria que os outros vissem, né? Eu sabia que tinha as outras fotos que eram, que eu gosto de dizer, que eram fotos de divulgação da torcida, mas eu tinha a pegada do que eu queria mostrar também, do que eu via e que eu queria que outros pudessem ver. Que fossem de dentro da torcida ou que fossem de fora também da torcida. Eu queria fazer uma pergunta mais em relação à questão de, assim, você está falando da fotografia da torcida organizada, né, da jovem, e tipo, tem um olhar institucional de parte da torcida, né, mas também tem outros olhares institucionais que não são da torcida, né, que é a imprensa, a grande mídia recifense ou da região. Tu pode fazer isso desse. Qual é, tipo, que diferença tu veia entre a foto que tu tirava e a foto que aparece no jornal, ou como vocês aparecem como torcida nos jornais ou na mídia, e a foto que você faz ou que você fazia, tá ligado? Qual era essa diferença, assim, que tu via, que tu achava? Pronto. Nessa questão, né? As fotos, né, que são trazidas pela mídia, né? Eram sempre dois contextos, né? Ela sempre se enquadrava dentro de dois contextos. Ou a violência ou a festa, né? Então, a foto que a mídia, né, mostrava, quando ela era a foto que mostrava a festa, né? Eram sempre fotos da arquibancada lotada, né? Muitas bandeiras, até antes de serem proibidas, né? Mas bandeiras. E na questão também da violência, né? Que não tem como falar de torcida organizada e não falar de violência, né? Infelizmente não tem como, né? Parece que é uma coisa que caminha lado a lado ali, né? E quando a mídia vem mostrar essas fotos, entendeu? Tinha, queira que não, um aspecto negativo, né? Pra gente, principalmente, ela vinha com um aspecto bem negativo, né? Quando eu tô na situação ali do fotógrafo, da pessoa que tá registrando as imagens da torcida, como eu disse, né? Eu procuro botar sempre naquela duas pegadas, a minha visão, entendeu? A visão é bem geral também, né? Tem um trabalho que é a divulgação, que a gente, quando tá fazendo isso, é bem isso, não é voltado para uma foto artística, é voltado bem para uma foto de divulgação, entendeu? E na mídia vem com essa coisa, né? É uma imagem jornalística, né? Então tem sempre uma matéria que era associada a essa imagem, seja positiva ou negativa. Acho que a gente vai para a primeira música. Então é o seguinte, a gente pediu para tu trazer três músicas, né? E aí eu queria que tu dissesse qual a gente toca primeiro e tu explicasse brevemente assim por que tu trouxe essa música, assim, o que é que ela traz. Como a gente tá falando de torcida organizada, tem uma música do Rapa que me remete muito à situação, principalmente hoje, situação de torcida organizada, entendeu? Que é o Homem Bomba do Rapa. Acho que num contexto da música, né? Tem uma parte que ele fala muito na questão, ele fala pessoas que não definem, né? Violência e diversão. Então, em torcida organizada tem muito disso, né? Dessa coisa de tá muito agregado violência e diversão. Então, como o tema está sendo torcida organizada, eu acho que essa música tem tudo a ver. Humilhadas, envenenas, conclusões. Saí de volta depois desse som de Urrapa. Faz tempo que eu não escutava Urrapa, achei massa. E acho que a gente segue então, né, um pouco nessa conversa sobre a relação também com as próprias torcidas organizadas. Porque assim, nisso que tu tava falando, né, que essa dupla imagem assim da festa e da violência. Só que ultimamente a gente tem visto, acho que uma criminalização muito forte, né? Eu acho que você vê a questão das proibições, né, em vários estádios. E como a mídia, acho que tá vendo de uma forma... Não tá mais enxergando os dois lados, eu acho. Tá enxergando um lado bem específico, né? Que é o lado da questão da violência. E aí eu acho que é sempre bom a gente ter a oportunidade de entender um pouco mais esse funcionamento assim. Então, não sei, eu queria que tu... comentasse um pouquinho assim... Ampliasse um pouquinho esse quadro, assim, pra gente entender um pouco mais. De fato, torcida organizada é somente violência, como muitas vezes é mostrado, ou que outros elementos também tinha ali, o que tem de arte também no, na questão da torcida organizada? Pronto, torcida organizada, eu realmente vejo nessa questão, né? É violência e diversão. Entendeu? Como a música do Rabai falou, então infelizmente tem esse aspecto de violência e diversão. Mas eu acho que ultimamente, né, com o que tem principalmente acontecido aqui em Pernambuco, nos últimos 3 anos, vou voltar aqui, nos últimos 3 anos, torcida organizada, ela deixou de ser, as torcidas elas pararam de ter brigas, entendeu? O que torcida organizada, o que eles deixaram de ter briga para ter guerra. E aí muda um pouco o contexto, entendeu? Quando você pegava ali situações, um dia de clássico mesmo, situações que eu já passei diversas vezes, um clássico ali no Esporte, a torcida do Santa Cruz, a Inferno Coral chegando. Então, você tem ali pequeno confronto, entendeu? Da torcida, uma briga ali na hora que eles chegavam, tal, pronto. Depois aquilo ali passava, era rapidamente contido, e aquilo ali passava e não se tinha mais depois mais ocorrências nas demais dimensões, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles reforçaram o policiamento, né, no entorno ali dos estádios para proibir. Mas aí a coisa foi crescendo, né? As torcidas foram crescendo. E justamente foram crescendo mais por conta da violência, entendeu? Aqui em Pernambuco, por exemplo, aqui em Recife, existia uma coisa chamada que era baile funk, né? Então, os baile funks, quem já foi para baile funk mesmo, sabe como é que era. Então, eram bastante violentos, entendeu? E o que é que acontecia, né? Se formavam galeras, que eram de determinados bairros, né? Caxangá, né? Contra a turma de Afogados. Então, quando eles iam para esses bailes, eles entravam em confronto. O que acontece? Acabou o baile funk. Mas a violência ia acabar porque o baile funk acabou? Não, a violência ela não ia acabar, porque a violência está na pessoa, ela não está na instituição ou em determinado grupo que faz parte de alguma coisa. Não, a violência está na pessoa, tem muita gente que entender isso aí, né? Porque carnaval é uma grande festa, mas faz o carnaval e não bota policiamento na rua para tu ver o que acontece com essa festa, né? Então eu acho que a violência que acontece no entorno e fora, né, do estádio, ela não pode ser ligada diretamente à torcida organizada. Entendeu? Porque qualquer um pode botar uma camisa de torcida organizada, fazer qualquer coisa, né? E as punições, elas vêm sempre para a torcida organizada. Então, o que acontece? Né? Se torcida organizada tem esse parâmetro de violência e diversão, né? O que é a violência? A violência é tudo aquilo que acontece, né, nos arredores ou dos estádios, estão na ida pro estádio, né? Que são as agressões, briga, tudo, né? E qual é a diversão? A diversão é o que eles fazem dentro do estádio, né? Porque na minha concepção, essa ideia de que querem colocar hoje de futebol moderno, onde torcedor não pode acender um sinalizador, torcedor não pode agitar uma bandeira, entendeu? Então você tá tirando a festa. E a partir do momento que você tira... A partir do momento que você tirou a festa, você está deixando a violência em evidência. Então você está dando espaço para a violência, né? Então vamos lá. Para pegar um exemplo assim bem fácil, vamos dizer dia de clássico, né? Que é onde todo mundo tem medo, né? Hoje em dia cria-se a mídia também cria muito esse pânico, né? Dia de clássico, todo mundo, ninguém quer ir pra rua porque hoje é clássico, né? Então, tipo, acabou o jogo, corre pra casa. Então, o que acontece? Se fosse valorizado mais por esses grandes administradores de futebol, se fosse valorizado mais a festa que a galera faz dentro do campo, né, nas arquibancadas, eles teriam menos tempo de pensar em violência, entendeu? Porque um clássico mesmo, né, para quem faz torcida organizada, um clássico ele não dura, como eu falei, um clássico ele não dura 90 minutos, né? Não começa com apito e termina com apito do árbitro, não. Para quem faz torcida organizada, o clássico começa bem antes, entendeu? Tem a preparação da festa que a gente quer dar na arquibancada. E quando eles tiram essa festa, né, então deixa que é espaço para outra coisa, que é a violência. Então, se o cara tem que se preocupar em chegar cedo no estádio para organizar a bandeira, organizar a charanga, né, que é a bateria, né, organizar aquela festa, se ele tem que chegar cedo ali para organizar aquela festa, se não tem mais aquela festa, então ele acaba partindo para a violência. Então, você acaba excluindo quem quer fazer realmente torcida, quem quer ir para a arquibancada, quer torcer pelo seu time, e deixando quem quer realmente fazer a violência, entendeu? E não é a proibição, não adianta você proibir torcida A ou B de entrar dentro do estádio, que a violência vai continuar do mesmo jeito. Porque eles procuram punir as torcidas, não quem faz a violência, entendeu? Eu já vi diversas situações onde policiais pegaram pessoas que estavam vestidas de torcida, né? Estavam em atos que eles consideram atos de vandalismo, né? E ali eles sofreram, às vezes, até alguma repressão pela polícia, né? Apanharam alguma coisa, spray de pimenta, né? E foram-se embora. Mas a culpa vai cair para cima da torcida organizada, entendeu? Vai para a instituição. A punição vai para a instituição. Ei, Raul, vá para onde, Raul? Vem para aqui. Vai fazer xixi. Tem uma questão também da... sei lá, sempre houve violência, assim. A violência não é uma coisa nova, né? Não nas torcidas, sino no mundo em geral, sempre houve violência, né? Aí o negócio é como canalizar a violência para um canto, né? Sei lá, você pensa nos 60, 70, 70 na América Latina, tinha violência política. Hoje você olha a política e diz, isso parece religião, né? Assim, meio tipo, ninguém vai sair da estrutura, não acontece nada. Na rua não acontece nada. Assim, a violência está nesses outros lugares que você está falando, né? Eu queria perguntar sobre... Você falou ação social da torcida organizada, né? Como é essa ação social da torcida? Que é o que você faz, o que é que a torcida faz para criar ação social, assim? Pronto. As três maiores de Pernambuco, né? Elas têm também esses trabalhos sociais, né? Que é uma coisa que na mídia não aparece, né? Inclusive, a torcida jovem, ela vai estar amanhã, que é em coincidentemente, ela vai estar amanhã aqui num clube que é aqui no bairro também, onde fica a rádio. Eles vão estar aqui no Engenho do Meio com uma ação social, que é a ação social do Dia das Crianças. Então, as crianças da comunidade aqui em torno, Engenho do Meio, Roda de Fogo, Torrões, né, vão poder ir pro clube da Compesa, né, e vai ter um dia de recreação com brinquedos, né, pula-pula, bombons também, né, faz parte, né, do Dia das Crianças. E vai ter essa ação social, voltada agora para o Dia das Crianças. Também tem uma campanha do agasalho, né, para o final de ano. Tem o Sopões também, que, vez ou outra, são realizados, que quem toma a frente desses, quem está à frente, inclusive, dos Sopões, é o núcleo feminino da torcida, é o comando feminino que está à frente nessa ação social. Entendeu? E já tivemos muitas outras. Já tivemos em asilos também. O último asilo foi até o Lar Nossa Senhora do Carmo, que fica em Paulista. Foi o último que recebeu uma visita da torcida nesse aspecto de ação social, né? Que é onde a gente levou roupa e alimentos que foram doados, né? Que são pessoas já idosas que estavam nesse asilo. E são coisas que não aparecem, né? Com certeza. como que así, como que se organiza la torcida organizada? Yo no, así, yo no conozco, soy totalmente ignorante, ¿no?, con la cuestión de torcida organizada. ¿Cómo, tipo, existe esa, un sector, tú falaste de las mujeres, ¿no?, de un sector femenino, de, imagino que debe tener una cuestión también de comunicación, ¿no? ¿Tiene otras como partes, organización interna? ¿Cómo es que esa organización de torcida? Si es que existe. Pronto, pegando bien la parte de organización, ¿no? Y vem bem mais do começo, né, da torcida. Então, exemplo mesmo, a jovem. A jovem está até perto de fazer aniversário. Agora, no dia 29, é aniversário da instituição. Ela foi fundada em 29 de outubro de 1995, né? Mas ela só veio entrar em campo no dia 30 de janeiro de 2016. Foi a primeira vez que a jovem foi até um clássico contra o Náutico. Foi a primeira vez, justamente porque o fundador da torcida, Júnior Viana, ele tinha perdido uma eleição dentro de uma outra torcida organizada dentro do esporte. E aí ele se juntou com mais outros membros, né? Um muito importante que foi Siri também, Siri, Márcio, Daniel. E eles resolveram fundar, né? No mesmo dia que ele perdeu a eleição, ele resolveu fundar. Ele disse que já tinha esse sonho de fazer uma torcida jovem dentro do esporte. Então, quando veio a perca da eleição dele, ele já se juntou com as pessoas e fez torcida jovem do esporte. E que 30 de janeiro, como eu falei, de 96, a torcida entrou em campo, né? Esse intervalo de tempo é porque se já foi fundada, né? Porque levou esses meses, né, para vir a campo, né? Então foi justamente por isso, né? Porque foi um tempo onde eles decidiram qual ia ser a cor da camisa, qual ia ser o mascote, como é que ia ser a letra padrão da torcida, né? Então esse tempo foi justamente de reuniões para eles se organizarem e decidirem como é que ia ser. E quando foi no dia 30 de 96, ali de janeiro, eles já estavam com isso tudo definido, definiu-se que a cor da torcida ia ser amarela, porque no escudo do time o leão, ele é amarelo, uhum, né? E a estrela também, que foi a maior conquista do esporte, que foi o título de 87, né? Até então era a maior conquista nacional, e foi esse título, e a estrela também era amarela, então a torcida jovem adotou a cor amarela. Massa, massa. Pô, estamos aqui com Erinho em Poeira Criativa e a gente vai continuar com a música agora. Qual é a segunda música que tu escolheu, que tu trouxe hoje para nós? Lenine e tem Morena Tropicana. Vamos de Morena Tropicana, né? Sou pernambucano, adoro carnaval, né? E na pegada minha artística, eu acho massa essa música do Alceu, velho. Caiana, vou te desfrutar. morena caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Temporana, caldo, cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, oi caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai, ai, morena tropicana, eu quero teu sabor. Oh, oh, oh, oh, oh. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Chego. Rádio para ouvir, rádio para falar. Opa, gente, tô fazendo aqui um convite para vocês para participar da vivência de percussão corporal que está acontecendo aqui no SIS, na Sala Amarela, toda terça-feira, das 19h30 às 21h. É só chegar, não tem burocracia, não tem nada, é só chegar. Chega aqui no SIS. E é isso, o endereço o pessoal pode disponibilizar, aqui é a rua Lindolfo Collor, 65, no Engenho do Meio, e vamos fazer música com o corpo. Todas as quintas-feiras, de 20 à meia-noite, você tem um encontro marcado com o Clube da MPB, pela Rádio Aconchego. Poeira criativa, eu acho que deve ser assim, um pouquinho de cada pessoa. Poeira em termos de ser miúdo, em termos de ser bastante gente fazendo poesia, cada um do seu jeito, para juntar e fazer o maior, que é a poeira em si. Acho que sim. Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Mais uma agenda cultural no Poeira Criativa do dia de hoje, número 34. Vamos estar com o que, Teteu, essa semana? Bem, nessa quinta e nessa sexta, a gente vai ter a continuidade da oficina de formação do Conselho Gestor aqui do SIS, né? Então, está se organizando isso, esse conselho, de forma que, vamos dizer, se pensar como o SIS vai ser administrado, né, porque agora tá, a relação com a universidade está se institucionalizando. Então, esse é o momento de quem tem interesse no SIS, né, de quem é usuário, de quem frequenta, de quem valoriza esse espaço, chegar junto, participar desses momentos, desses debates, para a gente poder também dizer que se a gente quer, né? Uhum. Então, essa quinta e sexta, dia 13 e 14, às 10... Não, 10? 9 horas da manhã. 9? 9 horas da manhã está convocado, né? Começa mais perto das 10. Sim. Então, a partir das 9, é essas oficinas, né, com pessoas da universidade, pessoas profissionais aqui do CIS, pessoas dos projetos do CIS, usuários, alunos, enfim. Fica esse convite. Segundo o que tenho entendido, as temáticas da próxima oficina, a quinta, é pesquisa, a relação mais com a universidade, né, pesquisa, extensão universitária. Sim. E para a sexta-feira, estava pensando mais definir a questão da gestão, mas as temáticas estão... As reuniões estão conseguindo abranger as temáticas, né? Que são muito grandes, muitas coisas, muitas problematizações. Sim. Então, eu acho que o mais importante é estar presente mesmo, né? Para estar pondo assim, né? O que a gente pensa. Uhum. Próximo sábado, 15, né? Sim, já 15 de outubro. 15 de outubro, 10 horas de outubro. Saiu espanhol. 10 horas da manhã vai ter a inauguração da TV online Roda de Fogo. Roda de Fogo Online, Roda de Fogo FM Online, acho que é, que DJ Everson está desenvolvendo. Então começa esse próximo sábado, vai ter aqui como é o negócio aqui? No auditório? No auditório do CIS, que estava abandonado, né? Sim. DJ Everson, outras pessoas aqui da comunidade estão dando vida nesse espaço, e vai ter programação ao vivo com uma grande lista de convidados, artistas, músicos, radialistas, jornalistas. A programação vai ser bem variada, de 10 a 14 horas. Quem quiser chegar, a gente acha que vai estar por aqui. Vamos estar por aqui dando uma força também com o DJ Everson, para ouvir, ver o que ele tem para nos falar, nos comentar, e para fazer parte, né, também nessa coisa do CIS se encontrar aqui dentro do espaço, né? É mais um processo de comunicação, né? Uhum. Então é importante a gente participar. Vai ter também uma performance na Museu do Homem do Nordeste, né? Mas aí você acha que tu pode falar melhor, né? Vocês, porque vocês... Acho que depois falar melhor, né? Que Erinho também vai estar aí. O dia 15, sábado, 14 horas da tarde, 15 horas, na verdade, depois de participar da inauguração da TV, aqui no CIS, a gente se vai com a galera do curso da Escola Engenho, se vai, o que vemos, o que nos olha o curso, nós vamos para a Fundação, para fazer uma ocupação do espaço e fazer uma performance. Vai ter performance surpresa com aula aberta de Daniel Santiago, um artista aqui pernambucano, videoartista reconhecido no mundo todo, no Brasil, na verdade, assim. Cara, um coroa, um idoso já, deve ter uns 80 anos, mas com muita instiga. E ele faz coisas bem doidas, pô. Ele experimenta com tecnologia, assim, em seus vídeos. Então ele vai estar conversando conosco, falando. E além disso vai ter essa apresentação cultural, performance, música. Acho que o Erinho está mais ligado, a ver se ele pode nos contar um pouco. É isso aí, a gente vai... Eu acho que o Gustavo também falou tudo, né? A gente vai fazer essa intervenção cultural, né? Vamos ter essa aula aberta com Daniel Santiago, né? Falando sobre a videoarte no Brasil, né? E ele, assim, ele é um cara espetacular, de uma idade já bem avançada, mas com uma energia que muita gente jovem não tem, velho. Então, ele é muito instigado, entendeu? E promete, viu? Promete. Tanto a aula como a intervenção, a performance que vamos fazer lá, promete. Eu acredito que vai ser bem legal, quem puder, chega lá. Aí, Museu do Homem do Nordeste é a fundagem ali de... Sim, lá é na rua 17 de agosto, sim. Casa Forte. E me falaram uma coisa, que lembrasse que não vai faltar café. Não sei porquê, mas falaram que não vai faltar café. E quem quiser café vai ter. Pronto. Quem tiver sem café em casa, né, e tiver aquela secura, né, a fim de um cafezinho... Chega lá. Chega lá. No sábado, a partir das 15 horas, né? Isso mesmo. Massa. E aí a gente tá falando também, né, da importância de seguir acompanhando a ocupação do Cine Olinda, né, que esse final de semana teve eventos lá, a gente teve a oportunidade de repensar mesmo o cinema, né? Então o cinema tava lá fechado, o povo dizia que não podia funcionar nada, o povo ocupa e tá tendo filme agora, tá tendo debate, tá tendo participação. Então acho que é mais um espaço de participação política, né, na nossa região metropolitana. Então toda, assim, nas noites sempre tem evento, né, do cinema, sempre tem programação à noite. Então a gente veio dar esse toque, né? É. E ficar ligado também na ocupação do Casarão da Casarão das Artes, logo aqui do lado na Várzea, né? Sabe o Casarão da Várzea, né? Isso, que tá lá ocupada também. E é mais um espaço de participação política que é importante, né? Que a gente esteja por dentro. E agora a gente vai passar para o 60 por 1, que é fizemos com... com o novo programador que vai ter aqui a Rádio Aconchego. Então a gente vai ouvir um pouco. E que agora está rolando um evento que ele fez, que ele está fazendo hoje, que é Boa Música Brasileira no Caldo. É lá na Boa Vista, eu não lembro bem agora o lugar, mas perto da Boa Vista, perto do Pátio da Santa Cruz, que estava fazendo um evento. Então vamos ouvir que tem Xetro para Não Falar, que esse é o nome dele. Sou Getro Rocha e faço BMB, Boa Música Brasileira, e faço por propagar a música pernambucana e a música brasileira. E a música que me instiga a fazer isso é Propaganda da Nação Zumbi, que dissemina, influencia e faz as coisas acontecerem a chegar ao seu ouvido. Sua propaganda não vai De volta aqui, Poeira Criativa, nessa conversa massa. Então, vamos falar um pouco mais da questão de fotografia, vídeo, né? Então, você falou que tinha essa aptidão, assim, pra questão da foto, aí passou por essa experiência da torcida, né? E hoje tá nessa busca do processo da profissionalização, né? Então, em primeiro lugar, como é, né, esse processo de buscar se profissionalizar a partir dessa arte, né? A partir da foto, a partir da... A busca é bem complicada, né? Até porque, assim, no âmbito de fotografia, né? Acho que o mais caro não é nem você fazer os cursos, né? Mas são os equipamentos, né? Equipamentos fotográficos são um preço bem, bem caro mesmo. Aqui o preço chega a ser alto. Então acho que dificuldade maior seria essa, tá ligado? Mas falando na questão da minha caminhada com a fotografia, né? Como eu disse, sempre gostei de foto, mas nunca fiz nada assim num nível profissional mesmo, né? Esse ano, né, através de um projeto que meu filho começou a participar, que foi um projeto de empoderamento infantil, né, para que se valorize, né, os cabelos tanto cacheado como crespo, que se valorize, na verdade, que se valorize o cabelo como ele realmente é, tá ligado? E principalmente assim em crianças, né, para que a galera tenha, os pais tenham essa consciência, né, de eu não gosto do cabelo do meu filho, eu vou alisar. Ou então eu não gosto porque ele é liso, eu vou dar uma química para ele ficar cacheado ou ondulado, né? Então procurar trabalhar em cima do que o cabelo realmente é, né? Porque essas químicas são uma agressão também ao corpo, né? E começar a agredir um corpo que tá ali se formando, como tá se formando ainda, tá em desenvolvimento, não é? Então não é legal. Então vem com essa pegada de conscientização. E a Márcia, né, que é a menina que organiza esse empoderamento, ela me chamou para fazer as fotos, né? Mesmo tendo dito a ela que não era profissional, né? Fazia isso muito como assim, um hobbyzinho ali, né? De quem conseguiu a custo comprar uma maquinazinha melhorzinha e fazia isso por hobby, né? Não com a visada profissional. E ela me chamou e rolou, fiz as fotos das crianças, né? E ela gostou, os pais também gostaram muito, e daí já... me interessei mais, né? Apareceu o convite para fazer outros eventos, né? Casamento, festa infantil. E fui levando, fui fazendo isso, né? E aí eu comecei a fazer cursos online, né? Primeiramente foram os cursos online, né? Para poder ter uma visão mais profissional, né? Da fotografia, né? E para poder também poder capturar melhor aquela imagem que o fotógrafo vê, né? Aquilo que o fotógrafo vê. Então, às vezes você tá vendo, né? Mas você tem que ter saber o manejo, né? Até com a câmera mesmo, né? De luz e tudo, para poder você transformar aquilo que você tá vendo numa imagem legal e poder mostrar isso para os outros, né? Então, foi bem assim essa caminhada. E foi através disso também, né? Que eu acabei conhecendo o Gustavo, né? Foi através de querer me aprimorar mais, né? Aí a gente se conheceu no curso da Escola Engenho, que funciona aqui no SIS também, né? E é um curso voltado para videoarte, fala muito da vida, da história da videoarte no Brasil, né? Fala também das outras pegadas, né? Do videoarte na questão geral, né? Não, pode falar. Eu queria só, assim, vocês se conheceram um curso de videoarte, mas o curso não é só de videoarte, né? Assim, em uma das atividades foi levar um material, levar uma releitura, foi, né? E tipo, o Erinho levou uma foto, né? Essa possibilidade também está aberta. Eu levei um áudio, mas foi áudio e algumas imagens, mas como que a possibilidade não é só trabalhar com videoarte, que eu nem sei o que é o videoarte. Eu nunca trabalhei com videoarte, acho que o Erinho também não. Hoje a gente está se envolvendo nesse processo, mas a questão é cada um trabalhar com o que uno sabe e pode dar um olhar diferente, sua aptidão, né? Assim, eu tenho aptidão na fotografia, eu trabalho com áudio, como a gente pode se complementar para criar coisas diferentes e é sentido da galera da Escola Engenho, né? Trabalho com a comunidade, embora tinha muita pessoa de fora, mas Thais Instiga rolou já uma projeção na Praça de Roda de Fogo, que foi massa. Aí também ele estava fazendo a foto, né? Acho que vi essa foto. Ah, vi a foto, se tu colocasse no grupo, né? E está isso. E que está tu achando do curso? Está gostando? Está gostando? Pronto. Quando Lia convidou a fazer o curso, né? E até quando eu li o panfleto, né? Da chamada para o curso, né? Então ele tinha audiovisual, né? E por estar trabalhando com fotografia, né? Audiovisual também me interessaria. Era uma coisa que ia aprimorar mais ainda, né? Que vinha para somar, né? De conhecimento com a fotografia. Mas a pegada do curso, ela não é aquela coisa quadrada do audiovisual, realmente, como o Gustavo falou. Então, tipo, ela tem uma pegada assim bem maior. E a temática do curso foi voltada para essa questão da videoarte, mas não necessariamente só trabalhamos com vídeo, né? Como ele disse, né? A gente às vezes vê como trabalhos de sala, né? A gente assiste um determinado vídeo, um determinado artista, e a gente faz uma releitura. Então, essa releitura que a gente faz, né? Pode, como o Gustavo trabalha com áudio, então ele, né, faz um áudio, foto, então trabalhei a releitura de um vídeo com uma foto, entendeu? Outras pessoas são, a gente tem também pessoas que são de performance, que estão fazendo o curso com a gente, mas que vivem nessa parte artística de performance, são dançarinos, então eles trazem essa proposta de ver um vídeo e fazer uma performance para representar essa releitura do vídeo. E é muito bom porque a gente acaba somando as coisas, né? Então eu entrei no curso achando que ia ser uma coisa, tá sendo uma coisa completamente diferente, mas tá sendo muito bom, tá ligado? Tá agregando muito conhecimento, tá ligado? Coisa que eu não pensava em ver, entendeu? Em aprender. Então tô aprendendo, né? E é bom porque quanto mais coisas de conteúdo cultural assim, quanto mais coisas boas você agrega, né? Você consegue acumular, então é bom pra você, entendeu? Independente de se você vai trabalhar diretamente com isso ou não. Vou fazer uma pergunta que acho que surgiu de uma conversa de vocês, né? Sobre a formação profissional. Tu acha que é uma falta ou que, embora seja uma falta, também um olhar diferenciado assim? Quando você não tem essa formação profissional de fotógrafo, você não tem certos padrões, né, que a fotografia inculca, né? Então, tu acha que é uma falta ou que também dá, é uma riqueza, em certa forma? O que acha disso? Olha, eu, particularmente, assim, eu acho necessário, né? Você, queira quer não, ter uma formação, né? Mas não significa ter uma formação que você vai ser um bom profissional, um bom fotógrafo, vai ter a visão, né? Até porque muitos, inclusive até muitos que eu conheço que hoje vivem do trabalho de fotografia, eles não começaram a quero trabalhar com foto, então eles não começaram indo para um curso. Muito pelo contrário, eles começaram pegando uma câmera e indo fazer foto, tá ligado? Indo querer mostrar o que eles viam. E depois foi que veio a necessidade, né? Que é bem o meu caso também. Eu comecei pegando uma máquina e indo fazer foto. Agora eu quero ter uma formação mais profissional para entender alguns parâmetros, né? Questão de luz, velocidade de obturador, tudo, abertura, diafragma. Então, tipo, são coisas técnicas que eu acho necessário a gente saber, entendeu? Mas é necessário, mas não é aquela coisa que, tipo, você nunca vai ser um fotógrafo se não passar por isso. Não, tá ligado? Fotografia, ela é uma arte, né? E como uma arte, ela não tem que ter uma coisa assim padrão que você tem que seguir, tem que ser assim, tem que ser, não é um curso de engenharia, né? Então é uma coisa artística, então tem que ser uma coisa mais para ser sentida mesmo, né? É uma coisa muito de momento, de que você sente, expressar o que você sente através da arte ou através da fotografia, né? Então seguindo nesse tema, aí eu queria te perguntar. Geralmente, assim, não no aspecto profissional, mas nesse aspecto mais artístico da coisa, o que é que tu gosta de expressar com foto? Olha, é porque vai muito do momento, né? Vai muito do que tá acontecendo, até em estado de espírito mesmo, né? Comigo, né? Pelo momento que eu tô passando, né? Uma fotografia que eu gosto de fazer muito são fotografias assim, bem espontâneas, tá ligado? Independente da situação onde a pessoa esteja, seja uma festa ou andando na rua ou numa praça, se divertindo, eu gosto muito de capturar esse momento bem espontâneo, né? Que você vai ver a foto ali e vai saber do que se trata, né? Sem ser uma foto montada, né? Você vai ver tipo uma foto de uma criança no parque, você vai entender que ali realmente ela estava se divertindo, não que ela foi ali para um parque para fazer uma foto, entendeu? Mas aí então já fazendo esse link, que tem outra coisa que eu tava querendo perguntar, voltando o assunto para a questão do qual era o nome do grupo que das fotos que tu fizesse com relação do cabelo, empoderamento infantil. Eram quantas crianças que tu fizesse as fotos? No primeiro projeto foi 20. Tinham cerca 20. De 20 crianças. Pronto, porque... Aí tu tava falando dessa questão de que gosta da espontaneidade, né? Tirar fotos espontâneas. Eu acho que não tem nada mais espontâneo, né, do que uma criança, né? Elas têm muito essa... E observando aqui, principalmente tua relação com o Raul, eu vejo que você é uma pessoa que tem essa paciência, né? De permitir a espontaneidade... se desenvolver assim. Então eu queria perguntar como é que foi assim tirar foto com 20 crianças e enfim, como é que é esse contexto assim de você tirar fotos de crianças no naquele ambiente. Ó, foi uma, depois assim que eu fui pai, né, com meu filho, né, então eu descobri que... agora vai Não, então eu descobri que gosto, entendeu? E tanto é que se eu pudesse, tipo, escolher, né, pra ser fotógrafo, pô, adoraria de trabalhar nessa linha, de trabalhar com crianças, entendeu? Ah, eu, não, assim, entendeu? Quero muito, gostaria muito de trabalhar com isso, né, porque elas são, como você disse, é a espontaneidade de criança, entendeu? O brilho que as crianças têm, então é muito legal, velho, fazer foto de criança, tá ligado? Eu... Nunca pensava nisso antes, tá ligado? Nunca até achei que... Nunca me vi fazendo isso antes, tá ligado? Mas quando eu comecei, eu descobri uma coisa muito prazerosa de fazer, né? Então, tipo, já tive a oportunidade de fotografar também festa infantil, né? Hoje eu fiz uma sessão de fotos, né? Na creche que meu filho estuda, né? Hoje foi festa do Dia das Crianças, entendeu? E aí eu fiz as fotos. E eu acho muito legal, doido. Acho muito massa fazer isso. Então acho muito legal fazer isso, né? Inclusive meu tá aqui, né? Azucrinando. Tá em cima aqui. Né? E esse, foi com esse contato com ele, né? Que veio me permitindo de o contato mais fácil com as outras crianças, né? De ter a paciência, de saber, né? Esperar o tempo deles para poder a gente fazer as fotos, tudo. Então é um trabalho assim, que eu tô achando muito legal e que quero desenvolver ele mais. É que acho que até uma pessoa que tem uma necessidade maior de controle, eu acho que teria uma grande dificuldade, né? Porque acho que a criança impõe o processo dela também, né? O tempo dela, né? Na coisa. E aí tu estás hoje também buscando mais conhecimento com relação a vídeo, né? A questão do vídeo. A gente tava conversando antes... que tu tava trabalhando com foto, mas tava explorando também essa área do vídeo. E aí eu queria te perguntar qual é a diferença, assim, o que tu sente de diferença? Acho que, assim, fotografia e vídeos, andam juntos, né? Tanto é que quando você for pensar em grandes produções, né, de filme, né, e premiação desses filmes, tem a premiação, tanto seja filme ou como seja também videoclipe, né? Tem essa premiação de fotografia, né? Dentro do contexto de um vídeo, né? E muita gente não entende. Mas como assim um vídeo tem a questão de fotografia? Como é que vai entrar essa questão de foto, né, em vídeo? Eu também não entendia, né? Passei a entender um pouco melhor de como funciona a fotografia dentro do vídeo. E aí eu tô me interessando, né? Quero também aprender a mexer com o vídeo. Tem um... ideia de coisa já que quero fazer, entendeu? Que seja na pegada com vídeos também. Acho que tá sem Então, a gente tem a pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo que a gente convida, que é a pergunta final. E a pergunta é, pra você, o que é poeira criativa? Cara, se a gente for pegar assim, né? Hoje eu vejo a poeira criativa, né? Não, eu não conhecia a rádio antes de conhecer Gustavo, né? Então, se for pegar pelo lado a rádio, né? Poeira criativa, né? Essa questão de trabalho que vocês vêm desenvolvendo, entendeu? E que quero também participar mais vezes, não quero ficar só nessa vez, não. Gostei e quero agregar isso também, né? No currículo de vida aí, essa passagem aqui com vocês na rádio, entendeu? E poeira criativa aí, eu acho que o nome é bem sugestivo, né? Porque às vezes é a criatividade, talvez onde pessoas não viam só a poeira, né? Então, de repente, onde pessoas não enxergavam criatividade, né? Enxergavam só a poeira, vocês mostraram que sai criatividade daqui, né? E acho que vem bem pelo local onde vocês estão instalados, né? O CIS, que muita gente passa na frente e não sabe o que é, às vezes pode até achar, né, que é um prédio abandonado, né? Então, a prédio abandonado remete a lixo, né, entulho, coisa de todo tipo. Mas que quem entrar no CIS vai ver a potencialidade que existe aqui dentro, né? Em tudo, né? Na questão de comunicação, na questão dos tratamentos que acontecem aqui, da interação com a comunidade que aqui tem. Então, acho que a poeira criativa, para mim, ficou bem nesse aspecto mesmo, né? Essa criatividade que surge de onde você menos espera, né? Massa. Então, acho que a gente vai se despedindo hoje. Quer falar, Gustavo? Eu queria fazer só um comentário, né? As portas da rádio estão abertas, né? E, tipo, a Irinha estava falando, não, que agora eu quero começar a trabalhar mais com vídeo, essa coisa eu não tenho ainda o jeitinho. Mas, tipo, vídeo é como a somatória de fotografia e movimento, mas áudio, né? Então aqui já tem para trabalhar áudio. Quando tu quiser chegar aqui para mexer, para fazer, para criar, tá convidado, tá, as portas estão abertas. Tipo, avisar quando vai chegar para também a gente saber e para, tipo, dar o acesso. Mas o espaço está aberto tanto para colocar música como para colocar música, fazer um programa, chegar com criança, não sei. O espaço está aberto, assim, a gente podia conversar sua vontade, o que a gente pode oferecer também. E acho isso, assim, essa casação de vídeo, foto e áudio, igual vídeo, né? Assim, parece isso. E uma coisa que queria que tu falasse agora, sei lá, se alguém, onde a gente pode ver teu trabalho, tipo, se em tu Facebook está teu trabalho, se tu tem algum tipo de plataforma onde está difundindo teu trabalho, que se tu não tem, seria mais até, tipo, Flickr, que essas coisas assim, Instagram, não sei. Se tu tem, onde a gente pode achar teu trabalho, assim, se alguém está interessado em olhar, em pesquisar, e, tipo, isso, contato para futuros trabalhos fotográficos e demais. Acho que é interessante tu deixar para... Pronto, olha, eu realmente ainda não estou com essa plataforma, realmente, de ter um local para divulgação do meu trabalho, né? Até porque eu ainda estou começando, ainda estou fazendo, vou criar meu portfólio, né? Entendeu? Tô fazendo as primeiras pegadas para poder mais na frente aí tá fazendo realmente o portfólio e de repente tá aí divulgando os conceitos onde todo mundo usa, né? Instagram, Facebook. Eu tenho o meu Facebook, que é Erickson Silva, certo? Lá eu já tenho iniciado algumas coisas, mas muito assim pro lado pessoal, não pro lado profissional, de trabalho. Mas quem quiser sacar, só dá uma chegada lá, mandar o convite lá na Erickson Silva e já pode dar uma olhadinha em algumas coisas, né? Inclusive, tem um álbum lá que é justamente do empoderamento infantil, que faz fotos que eu fiz desse empoderamento infantil. E também tem um outro álbum que é justamente é o que eu vejo, né? E é daí que eu vou começar a criar, é desses álbuns aí que eu vou começar a criar um portfólio e aí mais na frente tá realmente fazendo uma plataforma de divulgação de trabalho. Mas não espera muito não, porque o trabalho também chega enquanto você está criando essas coisas, assim, é fogo, mas às vezes alguém fala, mas tu não tem, tipo, e tu tem, já tem dois trabalhos feitos aí, tipo, tu tem para divulgar, tipo, ir acrescentando quando você vai tendo novos trampos, mas é massa já isso estar aí, porque alguém, tu não sabe quais são os caminhos da web, assim, ninguém sabe, né, às vezes, tipo, chega por alguém, tipo, gostei da fotografia do cara, vou procurar papai, tá te chamando para trabalho, né? Acho que isso não, que não espere muito, isso que. E se você precisa, eu posso te ajudar em, não sei, isso, mexer em Flirk, sei lá. A gente pode fazer junto em algum momento, não sei, acho que... Esse espaço está aberto, tem... Hoje está sem internet, mas a gente quer, tem internet aqui, tem outro computador, então se precisa de computador, tu tem mais, se precisa também, é chegar aqui. Muito obrigado. Raul, obrigado aí, viu? Tu tem que falar alguma coisa, né? No microfone. Mandar um tchau, mandar um oi. Tá bebendo água aí? É, mas foi massa. Gostou, valeu, obrigado mesmo aí, Gustavo. Achei massa aí, né? Poder falar, né? Ter essa entrevista, ter esse momento também de falar sobre torcida, como são vocês. É uma coisa que eu gosto muito de conversar, de falar sobre torcida organizada, entendeu? Quero muito que não quero botar aqui um conceito de que torcida organizada é só paz e amor, não, né? Como qualquer instituição que junta muita gente, vai ter seus altos e baixos, vai ter tudo, mas quero que as pessoas parem também com essa visão fechada que torcida organizada é só violência, é só coisa ruim, entendeu? Né? E também falar sobre o meu trabalho, né? Falar sobre as fotos, é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Então agradecer a vocês aí o espaço, obrigado por manter as portas abertas aí para futuros trabalhos aí na frente juntos, tá ligado? E vou já dizendo que quero sim a ajuda, né? Mais na frente, viu? Então valeu. E aí, Raulzito? Vai dar um tchau? É água, é? Então dá tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Então, valeu. Massa, aí até comentando assim, acho que eu achei uma coisa que me marcou bastante assim dessa conversa. Eu queria comentar que falasse agora a questão da torcida organizada e tal. Essa coisa que tu falasse, né? Que não é... Proibir não resolve, né? Porque é como se fosse aquela coisa. Né, em todo mundo você tem... acho que em todos nós, né? Tem a festa e tem a violência. Então, em vez de proibir tudo, você aumenta o espaço da festa e o espaço da violência naturalmente vai diminuindo, né? Eu achei massa essa reflexão, assim... E aí quero agradecer, né, por ter vindo aqui, prestigiado a gente. E por trazer também Raul, que trouxe uma alegria também para o ambiente, foi massa. E é isso, vamos encerrando por aqui, né? Ah, sim, verdade. Então você, a última música, explica aí por quê. Cara, a última música é do Lenine, certo? E... engraçado que a primeira vez que eu escutei essa música foi num programa da universitária, O Espetáculo Continua. Essa música é a vinhetazinha do início do programa, velho. E eu acho muito massa, velho, a composição, a estrutura dessa música. Eu acho ela muito, muito irada, tá ligado? E não sei porquê, ela me remete fotos, entendeu? Ela me inspira fotografia, em vários sentidos. Se apaga, se apaga.